Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Ex-Fábio Costa, seu Mr. Mickey. E esse Fate Masters que vocês estão vindo, Fate Masters analisa do Destino de quatro, em quatro cores, ou Fate quatro cores, ou Four Color Fate. Nós do Fate Masters queremos colocar ele como uma homenagem a um dos pioneiros do mundo do RPG aqui no Brasil, que infelizmente hoje, dia 13 de outubro de 2017, nos deixou. Eu estava inclusive fazendo a parte do show notes para publicar o episódio de hoje, esse episódio do Fate Masters, quando foi dada a notícia do falecimento do Douglas Quintas Reis, que era um dos donos da Devir, depois se envolveu aí muito com o mercado de RPG, se envolveu com o Encontro Internacional de RPG. Os principais produtos da linha de RPG da Devir vinham com ele, então eu, pelo uma das pessoas que estavam envolvidas na negociação para trazer GURPS, trazer Vampiro à Máscara, trazer D&D terceira edição, produtos que foram importantes para a formação do público do RPG no Brasil. Era uma pessoa carismática, que é o tipo de bom praça, que todo mundo gostava. E infelizmente, como foi uma notícia assim que veio de supetão, como eu disse, eu tava fazendo a edição do show notes do episódio, e quando veio a notícia para mim aí pelos grupos do Fe pelos chats do Facebook e WhatsApp por aí afora, eu decidi que ia colocar essa nota rápida onde a gente faz essa homenagem, nós do Fate Masters, que de certa forma não podemos negar a importância do Douglas para o crescimento, para o surgimento da comunidade do RPG brasileiro. Por mais que atualmente todos saibam aí dos problemas que a Devir tem com a parte do RPG, isso não vem ao caso. Também não sei se está. Eu não tenho como afirmar nenhuma coisa sobre o Douglas estar envolvido ou não com o RPG na Devir atualmente. Mas enfim, a importância do Douglas para a formação do público do RPG brasileiro é inquestionável, e é por isso que a gente deixa essa homenagem dos Fate Masters ao Douglas, que vá em paz e que lá em cima continue rolando muitos dados aí. E basicamente é isso. Fiquem agora com o episódio. Boa noite, meu amigo, mestre, minha amiga, mestra. Bem-vindos a mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast predileto dos algozes jogadores, o Fate Masters. Eu sou o Rafael Meyer, o velho Lich, diretamente do Rio de Janeiro, e estou com a presença de. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ex-Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, aqui diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. E hoje a gente vai ter uma coisa que vocês vivem pedindo pra gente de analisa, é muito solicitado na comunidade do Fate, que é regras para super-heróis. Caros espectadores, cá estamos novamente, eu, Luiz Cavalheiro, seu Cicerone, na descida dos abismos da loucura da narração, e vamos analisar as entranhas desse pedido tão presente, eu diria, quase que duramente presente na comunidade. Análise de algum sistema de regras que permita um jogo de heróis. E para isso nós temos. Fate Masters analisa Fate em quatro cores, Four Color Fate. Bem, vamos começar aqui. Antes de mais nada, vamos lembrar que isso aqui foi por votação. Ele ficou na frente de vários medalhões que nós vivemos comentando aqui, como o Daring Comics e o Valiant Cape. Então, vamos mostrar por que que parece que ele ficou mais popular e vocês conseguiram colocar aqui para ser analisado pela gente, tá? Vamos partir pelas perguntas básicas. Um, ele é básico, feito básico, feito acelerado ou sabor próprio de feito? Fate acelerado, porém com o incentivo no primeiro capítulo para que o mestre faça adaptação para feito básico, se assim for de interesse do grupo. Eu concordo com isso, a gente vai falar mais pra frente. Eu, na prática, isso é uma coisa que eu vivo batendo na tecla na comunidade, é feito básico e feito acelerado não são dois jogos diferentes, eles são são visões diferentes de um mesmo jogo, e um jogo que utiliza isso com muita, até um certo grau de maestria, até porque não dizer, é o Fate em quatro cores. Ótimo. Segunda pergunta aqui, nacional ou gringo? Bom, vamos lá. Ele é gringo, só que como ele é em Creative Commons, ele já tem uma tradução aí em português. Não oficial é meio forma de dizer, porque não é com assinatura, acordo e tudo mais, mas enfim, é uma tradução legal, autorizada pelo Creative Commons, que foi feita pelo nosso amigo Jaime Rangel, que também está envolvido em outros projetos que pode ser que no futuro a gente comente no Fate Masters. Opa, coisa quente. Agora, aquela perguntinha chata. Quanto? Quanto? É zero. Simples assim. Vai lá, baixa. Zero? É. Quer dizer que é só clicar no link do show notes que você tem o sistema completo para o seu jogo, é isso? Exato. É, na verdade, completa não é, né? Porque ele entra na mesma situação, por exemplo, de Mecha vs Kaiju. Você vai precisar do Fei e do Fate básico para ter o sistema de regras, para ter tudo. Mas, enfim, você pode pegar o material teu de Supers bonitinho na faixa. Exato, o material pertinente apenas às regras de Supers é gratuito. E considerando que para os anglófonos do nosso grupo, entre os nossos ouvintes, tanto o Fate básico quanto o Fate acelerado estão no esquema Pay What You Want no drive-thru. É, ou então no próprio site do Fate RPG. Pague quanto quiser, gente. Caso você tenha aquele amigo gringo e queira falar assim, lê. Não é Piratex BR, entendeu? É na chincha. Certo, então. Vamos começar aqui pela... falando aqui aquela perguntinha básica. Ele vem com algum fluff, gente? Tem alguma historinha? Tem algum universo próprio? Ou é aquele esqueletão de regra e mais regra e mais regra e mais regra? Regras, regras e regras. Isso eu vou ter que admitir. É uma coisa até que eu particularmente não gosto muito de sistemas de supers. Que a maioria dos livros de supers, eles são genéricos demais. Eles não vêm com cenário. Isso às vezes te coloca naquele problema do paradoxo da escolha. Você tem tanta coisa possível que pode acontecer que você não sabe nem por onde começar. E considerando a própria estrutura do Fate em quatro cores, o não saber por onde começar é um problema seríssimo. Que a gente vai discorrer sobre isso um pouco mais à frente. Tá certo, então. Vamos aqui pela parte técnica. A gente já falou que é um material traduzido pelo Jaime e está disponível num site. A pergunta é, o site é bom de se ler? É aquele site legal que você lê bonitinho, que você baixa o arquivo facilmente? Ou estamos falando que aquela coisa assim, HTML básica, nua zona, cruzona e nada de arte ou algo que valha? É Google Drive, então se você quiser acessar o site e baixar para o computador, direito seu. É, ele é muito fácil de baixar, porque como o Luiz falou, é no Google Drive, então você baixa no celular, baixa no computador, é fácil, nesse ponto não é problema. Agora, a parte da leitura, do design do material, eu tenho que admitir, ele é, no meu ponto de vista, é feio. Assim, feio também não é meio pesado, eu diria que ele não é agradável, é legível, você lê com uma certa facilidade, só que existem detalhes nele, por exemplo, o fato de títulos em rosa que às vezes são meio complicado de você ler, ele torna a leitura cansativa, e como não tem imagem, a diagramação é um pouco simples, ele é bem complicado de lidar nesse quesito, é desgastante, é uma leitura um pouquinho desgastante, só facilita o fato dele ser pequeno. Além disso, a ênfase dada com fundo, se eu não me engano, amarelo em algumas partes, gera realmente o fundo, acho que rosa, torna a leitura um tanto... Para quem enxerga cores, torna a leitura um tanto quanto... Bom, deixando aquela pergunta no ar, quem escolheu a paleta de cores? Tá certo, então estamos falando que cresce um pouquinho da presença de um designer. Mas considerando que é um projeto comunitário, nada impede que mais tarde a pessoa, alguém se voluntarie de um jeitinho e, sendo um projeto comunitário, uma doação de tempo para fazer uma leitura mais agradável para todo mundo, nada, não seria demais. Caros espectadores, quando o velho Liris carece de um designer, ele está sendo bastante eufêmico. Por favor, se tiver algum designer entre vocês, se voluntarie, porque o material é bom, mas a diagramação faz com que a leitura seja, no mínimo, sacal. Vamos dar no meus bois? Provavelmente estão nos ouvindo. Bruno Prosaico, Fábio Silva, Jorge, o Valpassos também entende um pouquinho da parte de design. É, o Valpassos brinca um pouquinho, mas... O próprio Igor Moreno, que quiser dar uma trabalhadinha. E o índice todo em rosa, pela... madrugada. Enfim, designers que estiverem disponíveis, por favor, abracem o projeto. Entendeu? É um projeto comunitário, gente, querendo ou não, vamos trazer mais gente pro joguinho e Cocolos. O Quatro Cores pede um pouquinho de amor da comunidade, porque agora vamos entrar pra parte legal, a tradução. Vamos lá. A tradução. Meu ponto de vista, eu não cheguei a lembrar de ter lido o original. No meu ponto de vista, a tradução do texto tá bastante agradável, assim, no português. O português dele é bem tranquilo de ler, é uma leitura bastante agradável. Eu não vejo, nesse ponto, nenhum problema. Bom, como eu tive a oportunidade de ler o Four Corners em inglês, fazendo a comparação na tradução, posso dizer que ela é bastante fidedigna. Dentro dos materiais que nós temos traduzidos, eu gostaria de colocar o trabalho do Jaime Rangel como um dos nossos paradigmas, entendeu? Como um dos nossos exemplos prístinos de boa tradução, porque preservou não apenas o texto, como a estilística e a técnica do texto original. Eu peguei também os dois, eu posso falar objetivamente. Jaime, tu tá de parabéns, cara. Tu pegou um pepininho que... muito termo próprio, muita invenção da roda, e você chegou assim do tipo, com elegantes, soluções elegantes para pepinos pequenos. Tá de parabéns. Mas voltando aqui, e tem uma coisa também que eu esqueci de mencionar, que eu acho o texto também foi muito pensado para uma leitura online, entendeu? O texto é bem sucinto e é bem explicado. Não fica discorrendo 20 páginas sobre qualquer poder simples como disparo. Vamos agora dar uma olhadinha, abrir o capô e ver como é que tá a engine do Fate lá dentro, porque eu acho que é um dos jogos que eu vi maior número de mudanças de como as coisas funcionam, até mesmo comparando algum outro jogo de Supers. Assim, na verdade não é que ele tem muita mudança. O que ele faz, no meu ponto de vista, é que ele esclarece algumas coisas que você pode aproveitar bem para uma campanha de Supers que já estão no Fate e que dão uma tunada nisso, dá uma esclarecida de como você aproveita isso. Então ele não reinventa a roda, ele mais mostra como é que a coisa pode encaminhar. Sim, nesse ponto, pegando a fala do Mr. Mickey, ele explora como aspectos, abordagens e façanhas podem ser utilizadas para uma aventura de supers, portanto ele não reinventa a roda nesse ponto, ele apenas afina o objetivo as regras para o objetivo do material. No entanto, ele introduz um novo tipo de extra que na tradução ficou conhecido como fatos de poder. Fatos de poder são as listas de poderes que os super-heróis podem ter. E como eu comentei anteriormente, eles usam a mesma mecânica de extras, portanto não é necessariamente invenção, mas é adaptação de uma mecânica já existente para a temática do material. Mas lembrando que uma listinha é até bem considerável, viu? É, porque na verdade o fato de poder ele funciona como algo atrelado ao aspecto de poder. A ideia basicamente é o seguinte, por exemplo, você põe lá no conceito do teu personagem, por exemplo, super forte. Ou, por exemplo, vamos pôr o último filho de Krypton. Aí quando você põe o último filho de Krypton, o que, que você vai dizer? Ah, ele é super forte, voa, é super resistente. Aí, é super forte ao quanto? O quão super forte? O quão rápido ele voa? Ele pode, por exemplo, ele resiste a tudo? Tem alguma coisa que ele não aguenta? Ou um nível de dano, tipo, ele aguenta até munição de nível militar, a partir daí ele já começa a apanhar? Pois é, e como ele é filho de Krypton, também podemos notar que ele tem um péssimo hábito indumentário de utilizar a cueca por cima da calça. E o Pega Rapaz? Segundo alguns, isso é porque ele desafiou Chuck Norris para o braço de ferro. Chuck, eu acho que até uns grandes antigos olham para ele com respeito. E uma coisa importante é que os fatos de poder podem ser associados a qualquer tipo de aspecto. Então, por exemplo, você pode colocar um aspecto de cenário onde você associa, vamos imaginar o exemplo Cavaleiros do Zodíaco. Você tem que todos os personagens que são cavaleiros, eles têm um cosmo. E quem tem um cosmo, detecta o cosmo de outros cavaleiros e consegue mensurar por ele o nível de poder e por aí afora. Uma das grandes vantagens é que os fatos de poder, eles são meio... eles englobam fatos mesmo. Ele parte daquela coisa que a gente vira e mexe esquece sobre frente, que os aspectos definem verdades absolutas sobre o cenário. Então, por exemplo, como a gente citou, por exemplo, o último filho de Krypton voa, mas ao mesmo tempo o último filho de Krypton ele sofre com problema em relação à Kryptonita. Além do fato de ser o último filho de Krypton, você nada de kryptonianos andando por aí. É, apesar que pode mudar a qualquer momento, né? É só gastando um marquinho lá e pronto. É, ajoelhe-se perante Zod. Exato. Ou então acabou de descer um foguete com uma lourinha lá que, ó, veio pra cuidar dele, só que ele já tá crescido. E ganhou série na Warner. E uma coisa interessante que ele faz também sobre a questão da parte do fato de poder, né? Que essa. Seria, vamos dizer assim, essa é provavelmente a grande nova regra, vamos dizer assim, que você tem em Four Color. É o fato de que ele tem, por exemplo, a situação. O que que acontece se, por exemplo, o Super recusar? Ah, eu não quero ficar super fraco por causa que o cara tá usando a Kryptonita naquele momento e o mestre tá forçando o aspecto. Ele pode recusar, mas ainda assim o fato de poder permanece de maneira narrativa. Ele pode, por exemplo, não sofrer uma redução nos poderes, mas ainda assim tá lá, afetado e tal. A gente falou bem já bastante dos fatos de poder e é aquela historinha toda. Como é que esses fatos de poder funcionam em relação à mecânica geral do Fate? A gente tá falando que eles colocam um bônus aqui, ou eles dão um efeito adicional a algum rolamento. Como é que eles funcionam em relação às quatro funções, por exemplo? Citando o texto do Jaime, fatos de poder são uma lista de permissões narrativas estabelecidas por um ou mais aspectos. Essa lista de fatos pode ter de 3 a 10 itens, e a partir dessa lista é que você cria as permissões narrativas para que o seu personagem faça coisas. Por exemplo, utilizando um exemplo que o Jaime dá no livro, Marcus Atlas, o homem mais forte do mundo. Por ele ter esse aspecto, o homem mais forte do mundo, e ter uma lista de fatos de poder que associa a isso, ele, para ele, é permitido fazer testes relacionados à força bruta que para outros personagens não seriam permitidos, porque, bom, Marcus Atlas é o homem mais forte do mundo, portanto ele tem super força. Logo, ele pode levantar um navio como se uma pessoa comum levanta uma xícara de chá. A ideia aí, gente, para vocês sempre lembrarem, é aquilo que eu disse um pouco atrás. O Quatro Cores, ele utiliza extremamente a ideia do aspecto enquanto uma forma de você prover descrição narrativa. Então, por exemplo, é o caso que ele cita também, que você, por exemplo, um super cientista incrível, ele não é incrível por seu conhecimento ou pelo seu nível de esperto, mas é porque ele tem o aspecto de ser um super cientista do século de 27, ou de repente um senhor do tempo, quem sabe, né? Da mesma forma, um super vilão que seja o rei, como o rei do crime, também teria um ótimo nível esperto, porém faria coisas diferentes que esse nosso super cientista do século 27, porque os fatos de poder que ambos os cidadãos possuem são diferentes, portanto, eles possuem diferentes permissões narrativas. Beleza, então. Então, eu acho que ficou bem clarinho. Agora, vamos falar um pouquinho de progressão de campanha? Que, pelo visto, não é um jogo para ficar apenas de um bom shot, né, gente? Vamos falar também de campanha. Como é que você tem a obtenção de novos fatos de poder? Ou então, como é que você muda a ficha? É mesmo os três marcos sempre ou tem alguma coisa adicional a ele? Os mesmos três marcos de sempre. É, na verdade ele funciona assim. Basicamente, quando você pode mexer um aspecto, você também pode mexer os fatos de poder. Então, por exemplo, se você tem um fato de poder lá que, do cenário que diz que há uma histeria anti-mutante, isso aí pode ser modificado provavelmente no marco menor, quando as pessoas verem, pô, os caras não são tão ruins. Ou de repente só no marco maior, quando aí é o que era só uma histeria vira uma opressão fascista anti-mutante. Citando um exemplo clássico. O quesito importante é isso, é você lembrar que todas as características, os fatos de poder, eles sempre mudam conforme o aspecto. Ou seja, conforme você vai ajeitando o aspecto, tá, você pode incluir ou remover novos fatos de poder. Até mesmo, e como eu disse, esses fatos são incluídos também em outros aspectos, como, por exemplo, você pode ter um equipamento que gera uma super armadura, no, por exemplo, estilo Gavan ou qualquer coisa do gênero. Então isso é bem importante. A ideia é que você tem que sempre pensar no teu aspecto e nos fatos de poder que ele libera para você. Porque citando aqui parte usando poderes do livro, poderes não mudam suas escolhas de ações, abordagens, rolagem de dados. Em vez disso, dão permissões para rolagens em situações diferentes. Por exemplo, o herói que é arqueólogo aventureiro numa campanha pulp não ganha uma rolagem de superar para erguer poderosamente uma pedra de 10 toneladas em seu caminho. Ela não tem permissão narrativa para sequer tentar. Mas o super-herói Marcus Atlas pode, pois ele tem um fato de poder dizendo que ele tem super força. Bem, eu acho que ficou bem claro agora como é que tá funcionando isso. Uma coisa importante, gente, é que ele também tem na parte de campanha, ele tem uma ideia de você trabalhar o sistema teu na forma de episódios ou na forma de progressão. Isso aí tem uma comparação meio rudimentar em Falkenstein, que é a ideia de você ter episódios ou novela. É basicamente aquela história. Quando você tá no sistema de episódios, é aquele esquema de vamos derrubar o vilão da semana. Quando você parte pro sistema de progressão, aí é aquela coisa mesmo do arco, de ver o que tá acontecendo e tudo mais. Isso, obviamente, falando de maneira bem simplista. Dá pra aumentar o nível aí de complexidade do drama conforme a necessidade. Basicamente, você tem aí aquela história toda pra estrutura de um jogo de evento e uma campanha em casa. Isso. One shot versus... One shot versus a campanha. O que é uma saída bem... É uma das boas saídas que eu vi no sistema, tá? Porque poucos são jogos que você fala assim, ó... Para one shot, é preferir você usar esse tipo de estrutura aqui que a gente está oferecendo e ir para a campanha, uma outra estrutura de progressão e tudo mais. Sugiro que você dê uma boa lida no Fitbar, nos outros livros para poder auxiliar na estruturação de campanha. Eu acho isso bem interessante, bem pensado. A gente já falou sobre episódios de progressão, já falamos sobre os fatos de poder, já falamos sobre tudo, já falamos um pouquinho sobre tipos de campanha. A pergunta é, tem como definir o nível de poder no início de campanha, assim, tipo assim, o mestre senta, ah não, eu quero fazer uma campanha de heróis urbanos, mas eu quero evitar que alguém saia aloprando e coloque o Marco Atlas Júnior para ferrar com o meu cenário, tem como? Vamos lá. Isso aí é uma coisa interessante que ele me lembra muito do Field, que é o, vamos dizer assim, o vovô do Fate. É uma coisinha que eu adorava nele, foi um conceito que... Esse é um daqueles conceitos que explode na tua cabeça quando você descobre ele. No Field, quando você quer criar um cenário, ele tem sempre o que eles chamam da escala zero, que é o mediano. Como o mediano no Field, ele puxa 3 pra cima e 3 pra baixo, ele fica, vamos dizer assim, ele é literalmente no meio. Então, aí você... O exemplo que ele dá é o seguinte: você quer fazer, por exemplo, um jogo de, vai, como no meu caso, um jogo de camundongos aventureiros. E você quer sempre jogar com os camundongos, tá? Quer dizer que todos os personagens teus vão ficar com um modificador? Não. A escala zero do jogo, ou seja, o nível mediano, é definida em relação aos personagens. Os humanos, eles vão ter uma escala muito maior, como eles são gigantes. A mesma coisa vale no feito de quatro cores. Então, por exemplo, o medíocre de um herói não é a mesma coisa que o medíocre de uma pessoa comum. E o medíocre, por exemplo, vai do Deadpool, não é a mesma coisa que o medíocre do Professor Xavier, que não é a mesma coisa do medíocre do Galactus. Aproveitando para fazer um parêntese, ele cita especificamente no material que o que pode ser medíocre para um super, o que pode ser medíocre para um super-herói pode ser legendário para um outro super-herói, dependendo da situação. Voltando à história da arqueóloga e do homem super forte, para a arqueóloga, talvez segurar a tal pedra de 10 toneladas exija um resultado mais 6 ou mais 7, enquanto para o homem super forte o mais 2 já está suficiente. O teste de superar. Então, os próprios poderes também, os próprios fatos de poder, eles ditam não apenas a escala, mas dão a escala de, em relação ao nível de poder, mas também as próprias dificuldades nas rolagens. E como forma de escala? O feito de quatro cores, ele recorre à solução que está lá no ferramentas de sistema, que é a parte de utilizar o mesmo sistema de escala do ferramentas de sistema. Deixa eu pegar aqui para ver em que página que está isso, pois a anotação é... Ou pelo menos eu deveria ter colocado na... Página 57. É, tá aqui, né, no 57 do ferramentas. Ele lembra um pouquinho, por exemplo, o sistema que existe em Wearing the Cape. No Wearing the Cape existe uns, os heróis, eles são definidos em classes dentro do tipo de poder. Então, por exemplo, você tem um cara que é o voador de classe C contra o voador de classe A. O cara que tem um nível maior, ele recebe mais um nos rolamentos automaticamente. O mesmo é de maneira similar no feito de quatro cores. Só que aí você utiliza passos, aí o narrador, que ele pode escolher, ele trabalha muito com o conceito aqui, que é esse de estágio. Tem aqui, por exemplo, eles falam que personagens de estágio 2 são pessoas no pico da capacidade humana. Seria, vai, por exemplo, um Batman da vida. Já um 3 seria tipo super-homem, 4 é um super-homem mais no final, e de repente você poderia chegar no nível 6, que é o Galactus da vida. É o verdadeiramente cósmico. Galactus, Apocalipse, essa galera toda bonitinha que todo mundo ama, gosta, e principalmente são os caras que querem fazer desse mundo um lugar de paz e amor. É, sim, são pessoas assim que o nosso amigo Cthulhu assim toma chá toda semana. É nessa galera aí. É, o pessoal do clubinho do chá de Assatoff. Trabalhar com... dar um pouco mais de dinâmica no jogo, ele procura permitir fazer com que você trabalhe cada vez mais com o conceito de grupos de capangas. É aquela história que você tem no feito acelerado de... Aí eu tenho capanga, por exemplo, eu tenho um ninja e quero colocar 20 ninjas. Então, ao invés de você rolar 20 vezes, você junta todos esses 20 ninjas, dá um bônus baseado no tanto de ninjas e... Bola pra frente. E rola uma vez só. É, a gente tem também aí um pouquinho que eu acho bem interessante, bem legal. É o esquema que ele coloca meio que no acelerado, mas já tá no básico, que é as consequências. Basicamente, a consequência conta agora, né? Também uma coisa que eu achei bem interessante. Assim, pra quem só joga o acelerado, dá um tchan a mais, assim, você vê que o jogador tá lá, com a personagem tá lá com a consequência menos 4, né? Na verdade é nem 4, né? Vamos falar que esse, o pessoal já bomba um pouquinho das consequências também, né? O que eu gosto do sistema de consequências do feito em quatro cores é que ele trabalha com a ideia das consequências colaterais, como a gente já viu tanto em Atomic Robo quanto em Mecha vs Kaiju. E eu acho que assim, pra supers faz um sentido enorme isso, porque aquela história, você pode até não apanhar, mas a hora que você faz que nem Cavaleiros do Zodíaco, você atravessa 5 prédios, um deles vai cair pelo menos. É, e sem contar que esses prédios têm pessoas dentro, então alguma pessoa pode ser atropelada enquanto você está furando os prédios. tenho certeza que essa pessoa, se ela for uma pessoa comum, ela vai diretamente para uma necrópole. E também uma coisa legal, né, que ele traz, que também faz muito sentido para supers, é o sistema de esforço extremo. O esforço extremo para que funciona basicamente assim: você escolhe uma consequência, você recebe ela automática, você marca ela, só que o que que acontece? É como se você estivesse utilizando essa consequência para aumentar o teu ataque, o teu rolamento. É sempre um bônus equivalente ao nível da consequência. É interessante notar que ele frisa que as consequências devido a esforço extremo não são necessariamente físicas. Eles podem, por exemplo, um mutante pode revelar toda a extensão do seu poder para ganhar uns de mais 6 na rolagem e aí detonar uma histeria fascista antimutante da porra. É, o que entra na questão que a gente diz. Ele permite, nesse caso, combinar a ideia do esforço extremo com as consequências colaterais. Então, aquela história, de repente você vai salvar um mundo, só que você provoca uma histeria antimutante ferrada. Parece o último evento relacionado a X-Men. Não sei por que isso, me pareceu tão natural. É, porque o X-Men trabalha com isso a cada semana, praticamente. Cada 15 dias alguma coisa tá acontecendo e sempre tá pior. E sempre tem o vilão da semana. Sim, logo a gente tá falando aí claramente um jogo episódico, gente. É, agora vamos dar aquela pinceladinha bonita aí, que mal bem a gente já deu uma boa olhada nas regras que são aplicadas, e são as nossas velhas conhecidas de sempre, só que um passo a passo de como colocar tudo junto para funcionar. Vamos dar uma olhadinha no seguinte: o Quatro Cores é bem versátil, né, que a gente deu uma olhadinha. E é aquele jogo que você pode pensar assim, do tipo, não quero fazer super-heróis clássico. Dá pra gente brincar também de fazer super raça, né, e colocar... Parabéns, nós temos uma campanha de uma super raça no espaço e se virem. Vocês são deuses em relação ao pessoal da Terra. E aí, correto? Corretíssimo. Lembrando sempre, né, os fatos de poder são sempre associados a aspectos de campanha. Então, se você cria que o fato de campanha é deuses espaciais vivendo entre nós, esses deuses espaciais têm lá os seus fatos de poder. Ah, eles podem alterar a realidade e tudo mais. Pois é, se você escolher fazer uma campanha dessa, tem duas pessoas que vão ficar felizes. Um de Eric Von Duncan e um outro grego, que eu esqueci o nome, Georgios... Ah, o Georgios... É o Georgios, é o que tá no History Channel. É o ele mesmo. Esses dois vão ficar extremamente felizes caso você faça uma campanha pra qual a resposta seja sempre alien. É, deuses alienígenas, gente. Uhum. Gente, aproveitando que a gente tá falando, antes da gente voltar a falar sobre personagem, eu queria falar de uma regra que eu adoro, que tá no Fate de Quatro Cores e tá em muitos outros produtos pra Fate, em especial pra Fae e também em algumas coisas de super-heróis, que é o sistema de iniciativa cinemática. Isso é divertidíssimo. Isso aí eu acho que tá em quê? Em Young Centurions, né? Young Centurions, do War in the Cape também traz uma possibilidade. Eu acho que o Daring Comics também deve trazer. Daring Comics, não. Daring Comics é a tradicional. É a tradicional, mas sempre se pode, tem opção por baralho, e por baralho sempre sugere-se pra fazer dramática. É, e a iniciativa cinemática, ela tem uma grande vantagem de que ela é completamente transportável para qualquer produto feito e basicamente para qualquer produto de RPG. Por quê? Por que que eu gosto muito disso? Ela funciona assim. Você define a iniciativa baseado no primeiro turno, baseado no sistema normal. O teu ágil, se for físico, se for mental, é pelo cuidadoso, se for no feito básico, você vai por atletismo, se for físico, ou vontade, se for do mental. Só que aí é o grande barato. Uma vez que você defina o primeiro jogador, primeiro personagem, tanto entre os jogadores quanto entre NPCs, agir, a pessoa age e logo em seguida ela decide quem que é o próximo a agir. Sendo que, por exemplo, os jogadores podem... eles podem passar pra você e você pode passar pros jogadores a qualquer momento. O importante é que cada um haja pelo menos uma vez um turno. Pelo menos não. Uma vez no turno. Tô partindo da premissa que não vai ter nenhum superpoder ou façanha que permita mais de uma rodada e coisas do gênero. Aí ele traz algumas coisas do tipo, ah, mas e caras que tem fato de poder de super velocidade? Aí decide entre si e tudo mais. O que acontece é o seguinte, assim que terminou o turno, todo mundo fez uma ação, o último agir, o primeiro agir no turno seguinte. Não, o último agir escolhe quem age primeiro. Tá certo. Escolhe. O último agir escolhe quem vai ser o primeiro a agir no turno seguinte. E assim vai seguindo, vai na base da rotação. Conforme for encaixando e tal. Por que que eu considero isso muito bom? Porque isso acaba com aquele problema que todo mundo fala, ah, mas tá fazendo metagame porque o fulano já prepara a magia que vai buffar o cicrano. Aqui pelo menos eu já fico explícito. Não, é assim que a banda vai tocar. Gente, é quadrinhos. A gente cansa de ver, não. Fulano parou, tancou, aí é a vez do inimigo atacar, e você considera que o inimigo já vai atacar quando dois já estão fazendo um ataque especial em conjunto. Parabéns. Estamos falando de qualquer ordem de combate de gibi. Dramaticamente falando, é o mais legal, é assim, para esse tipo de ação. E não é só de gibi, eu posso citar pelo menos uma cena roubada de um anime de CG roubado, baseado em um jogo roubado de um console específico, onde esse sistema funciona legal para fazer um negócio muito over. A gente não tá falando de Persona, não, né? Não. Ah, ufa, porque Persona também é assim. Estamos falando de Final Fantasy Advent Children. A sequência que os caras vão jogando no cloud, um após o outro, é muito isso. Sistema de iniciativa cinemática. Vamos falar a verdade, é uma das coisas divertidas daquele jogo, né? É, e daquele anime. O anime também, porque FF7 tinha muita coisa interessante que o pessoal roubou pra repetir de mesa mesmo, graças a Deus. Agora vamos voltar aqui um pouquinho. A gente tem aqui, já falamos aqui algumas coisas. Vamos falar agora, eu traço alguns comparativos com os outros em cima de supers. Antes da gente entrar nos comparativos, vamos terminar a parte dos personagens, que tá faltando duas coisas. Que é a sugestão de pacote de aspecto e a ideia de como você mudar abordagens. Porque essa pode ser interessante a gente dar uma comentada nessas duas partes. Aí a gente arremata comparando e tal. Primeira coisa, supers normalmente não trabalham muito com aquele conceito da phase trio que a gente tem, até porque vira e mexe os heróis, eles têm aquela famosa coisa dos heróis se apresentarem na base da porrada. Pois é, a versão alternativa de então, vocês se conheceram na taverna. Então ele trabalha com um conceito, ele trabalha com um pacote de aspectos que é algo assim, posição, passado, personalidade, poderes e problemas. A ideia é o quê? Posição é o que, quem você é na equipe. Ah, o Peter Quill, líder da equipe, assim como é, por exemplo, o Steve Rogers ou vai a própria Kit Pride. Passado é o que você... de onde você veio. É o famoso de onde você veio. Personalidade é o teu comportamento, como você enxerga o mundo. Poderes, bem, aí chegamos no óbvio. E problemas, bem, também estamos no óbvio. Aqui, isso não tem muito o que questionar, porque parece bem simples. A parte da mudança de abordagens, ela é interessante porque ele sugere duas formas de você não utilizar sempre as seis abordagens do feito acelerado. A primeira é você recorrer à ideia de perícias livres do ferramentas de sistema, na página 18. A ideia é que ao invés de você ter as abordagens, você escolhe lá as perícias de uma maneira solta e é isso que vai valer. E o que eu achei mais interessante é o sistema de temas. Isso aí, pra quem chegou a pegar, infelizmente não passou no financiamento coletivo, o Evolution Pulse, ele trabalhava com algo similar a isso. A ideia é o quê? O narrador, por exemplo, ele define que tem três temas no jogo. Vai, vamos imaginar, justiça, ética e vontade. E aí, os jogadores vão ter que pôr essas três como se fossem abordagens. Aí o próprio jogador pode escolher outros três temas pro personagem dele. Então, por exemplo, vingança. Um pode escolher vingança, honra e sabedoria. O outro pode escolher virtude, ego e malandragem. E o outro pode escolher, por exemplo, zoeira, babacada e escrotidão. Misturinha essa é bonita, hein? Eu que conheço grupos de jogo que seriam exatamente assim. Não, a gente... Deadpool, quem? É, do tipo... Não, estou falando desses perfis juntos. Eu conheço alguns grupos de jogo que seriam exatamente assim, se não fosse pior. Então, esse sistema de temas eu achei interessante pela adaptabilidade, como isso pode combinar com o cenário de maneira muito simples. É, foi uma coisa assim que eu achei uma solução muito bem sacada. Beleza. E com isso, eu acho que a gente conseguiu arrematar basicamente tudo que a gente tinha que falar sobre ele. Agora a gente pode fazer comparativos e tudo mais. Bora lá. Sim. Eu vou começar comigo, que, querendo ou não, eu tenho meu darlingzinho, que é o Daring Comics. O Quatro Cores é bem legal, mas sinto falta de alguma coisa um pouquinho mais sólida pra morder que o Daring dá. Tá sendo comparativo? O Quatro Cores, ele é bom pra você sentar e fazer aquele jogo rápido, aquela campanha simplesinha. É divertido, rápido, indolor de fazer ficha. É um pouquinho chato na hora que você tem que, pra quem não tá acostumado com a ideia do conceito dos fatos de poder, você sentar e explicar pro pessoal. Mas tirando isso, diversão garantida. A coisa que eu realmente senti falta um pouco, que é uma reclamação minha em muito sistema de RPG, que é ligado aos super-heróis, eu coleciono esse tipo de sistema de RPG, é o fato de não ter um bom sistema de você criar bugigangas. Eu senti falta disso. Porque, na real, a bugiganga vai virar uma espécie de fato de poder do personagem, num aspecto qualquer. Então você tem que lançar, por exemplo, eu quero criar uma bugiganga. Ah, você faz um teste de criar vantagem, gerou o aspecto, define o fato de poder, acabou. Pois é, eu sinto que precisava ser um pouquinho mais sólido, mas isso é um gosto meu. Assim, é do tipo, eu joguei com muita gente que adorava fazer bugiganga em Mitsubas. A gente pegava todos os pontos de experiência, vou fazer uma bugiganga. Mas, vou fazer uma bugiganga, o personagem do nível poder tá bom pra mim, eu não quero mais do que isso, vou gastar todos os meus pontos de experiência no supercarro. Tava lá o supercarro, pô. Eu senti falta um pouco disso. E é um fato forte do Daring, assim, que você, qualquer coisa, você cria uma bugiganga ou você fractaliza em cima. É, eu acho que nesse comparativo, assim, é do tipo, eu acho que é bom pro rápido rasteiro quando você... E tá em português, ajuda. Olha, eu utilizando também o comparativo com Daring Comics, porque, ao contrário do Rafael, sistemas de super-heróis não são meu gênero favorito, mas, por sorte, eu conheço Daring Comics. Realmente, o Quatro Cores, ele é muito solto, ele é muito em aberto, ele é bom para jogadores e mestres que estejam mais interessados na velocidade narrativa do que no detalhamento dos poderes. Fora isso, a mesma reclamação, porque eu sou jogador de bugiganga quando jogo supers. Parece um certo professor, né, que fez uma pistola de dano máximo. Just for fun, no meio da terra oca, né? Mas isso é uma história pra mais tarde. É um camarada do século XIX que teve tanto sucesso no teste de criar bugiganga que desenvolveu a bomba atômica, só isso. Acontece, né? Isso é que dá você liberar Werner, né? Não, isso é que dá você ter mais 25 no sucesso. É isso aí. É, foi divino. Uhum. Foi divino, também gasto todos os pontos de destino do grupo todo. Porque todo mundo resolveu cooperar e o pessoal vai somando bônus até chegar na Lua. Me arrependo até hoje. Eu me arrependo até hoje de ter permitido a bomba atômica ser realmente uma bomba atômica. Cara, depois do mais 25 pra enfrentar os oponentes, você ia falar o quê? Que, tipo, foi o endgame. Acabou. Sim, foi o endgame perfeito. Mas, e é isso que... É essa base que eu tava falando que sentia falta um pouquinho no Quatro Cores. Mas, tendo isso, tá ótimo. Eu vou terminar porque... Os dois têm a referência deles baseados em Daring Comics. A minha referência é baseada num outro produto em Fate que eu tive a oportunidade de acompanhar muito, até porque foi um playtest que vocês ouviram, tá lá no Mesas Predestinadas, que foi o Wearing the Cape. E o Wearing the Cape, pra mim, ele... Por que que eu digo que ele é uma referência? É que... Como eu vejo o Wearing the Cape? Eu vejo o Wearing the Cape da seguinte maneira. O Wearing the Cape, pra mim, ele é o tipo... de cenário onde você tem alguns pontos de referência. E o meu problema com o Fate de Quatro Cores, eu falei lá no início, é exatamente isso. Eu não gosto de... Eu acho que sistemas que são... Os sistemas de super, no meu ponto de vista, sofrem do do paradoxo da escolha. Você tem tanta escolha, tanta escolha, tanta escolha, que é complicado de você mexer. Ou o Iron the Cape, ele te dá algum crunch pra resolver esse problema específico do número de escolhas, através do sistema de tipos, do sistema dos aspectos de herói, dos níveis de classe dentro de cada tipo de poder. Eu acho que isso, particularmente, assim, eu acho que de maneira geral, o que todo mundo fala aqui que é falta o crunch no Fate de quatro cores. Eu não diria que isso é exatamente um problema, até porque a proposta dele não é resolver crunch. Não é, não, pelo que dá a entender, nunca foi resolver crunch. O objetivo dele é você, no final das contas, ter um sistema que você possa simplesmente largar o pau, sentar o reio e já partir pras cabeças de maneira muito simples. O que eu vejo no Fate de quatro cores, ele é um sistema. Ele tem muitas coisas positivas. A primeira coisa é o fato que aí você não precisa mexer muita regra, ele trabalha redondinho, o sistema de fases de poder é, como eu disse, uma lembrança muito forte de uma coisa que muito mestre de Fate esquece, eu mesmo vira e mexe, eu esqueço, que é a possibilidade de você usar o aspecto pra falar pode ou não pode, não é eu vou fazer, tentar fazer isso, não, é coisas que você sempre vai fazer e coisas que você nunca vai fazer, é aquela permissão dura. Particularmente pra mim, o maior problema que eu vejo do Quatro Cores é isso. Ele poderia ter dado uma trabalhada, talvez em dar uma clarificada. Ele clarifica algumas coisas que são mais complicadas. Questão, por exemplo, de precog, poderes de munição, poderes de supervelocidade. Aqueles problemas que acabam afetando mais diretamente o jogo. Mas, fora isso, ele não te dá tanta solução prática para você conseguir trabalhar os personagens. Ele parte da premissa que você já é um jogador extremamente acostumado com estilos e os gêneros supers, e você não vai ter problema nenhum com as definições de o que é um poder, que tipo de poderes e por aí vai. Ele não, é como eu disse, ele não dá uma clareza do estilo que faz o Darren Comics ou World of the Game. Agora, né, vamos para aquela parte que todo mundo espera, né? A nota. E aí, quem quer começar ou eu começo? Você começa. Tá legal, gente. Eu fiquei matutando enquanto eu pensava, enquanto a gente tava gravando, eu matutei, eu já tinha dado uma matutada. E a minha postura com o Wearing the Cape é a seguinte: eu vou dar um 4 pra ele. Wearing the Cape? Não, pro Wearing the Cape não. Não. Feito de quatro cores. Wearing the Cape, bom, eu vou deixar pro episódio do Wearing the Cape quando a gente gravar ele. É, porque aí é outro bicho, outro animal. O Fate de quatro cores eu dou um 4. Por quê? Pra quem ouviu quando eu gravei o pod de ferramentas de sistema, né? Porque eu gravei sozinho, eu dei 4 também ferramentas de sistema, e é pelo mesmo motivo. Ele, pra mim, ele é um material de referência. É difícil de você estipular coisas quando você não tem, digamos assim, um ponto de referência maior. Tipo, no caso, por exemplo, como a gente vê em Mecha vs. Kaiju, Atomic Robo e por aí fora, que você pode ver o cenário, pode ver as regras, como as regras se encaixam no cenário, como as regras se dependem do cenário, também conta. Pra mim, ele é uma caixa de ferramentas, assim como ferramentas de sistema. E é um toolkit muito bom no ponto de vista, apesar de todas as minhas críticas. Como ele é um material de web, eu preferi não entrar tanto, não colocar a parte de diagramação ou a parte de tradução, essas partes, como algo que provocassem demérito. Até porque, apesar das críticas que a gente fez, nenhuma delas é uma crítica tão forte que fosse o suficiente para reduzir a minha nota. Quem viu, por exemplo, quando a gente falou de Memento, sabe do que eu tô falando. Então, pra mim, a minha nota pra quatro cores é o 4. Eu vou dar minha nota agora. Eu também dou 4, por motivos diferentes pelo Fábio. Eu poderia usar o meu critério que sempre mata décimos, que é a falta de indexação, a falta de otimização do PDF e por aí vai. Não vou entrar nesse mérito, porque é um projeto comunitário. Logo, foi uma doação de tempo, não trabalho profissional. Não posso sair tirando couro de gente que doou o tempo para fazer algo que é Creative Commons. Ao contrário, tem que dar estímulo para que a comunidade continue fazendo esses projetos. Porém, eu O meu 4 é que eu senti falta, no texto original e na tradução, um adendo de sessão zero. Eu não me importo começar sem um mundo pré-estabelecido de campanha, porque eu tenho passatempo criar mundo de supers, mundo de campanha. Para quem me conhece e já jogou comigo, você sabe que eu tenho 30 e tantos anos de leitura de gibi, então eu pergunto pro grupo, vocês querem qual nível de poder? E eu já saco. Tem essa opção, essa opção, essa opção. E se você quiser, a gente começa com Spark e a gente passa do zero. Começa do zero o mundo de campanha. Porém, eu senti falta de alguma coisa de sessão zero, hein? Meio que orientando ao mestre e ao grupo de como criar esse mundo de campanha a partir do modelo. Outro ponto também que eu achei muito em aberto é... As regras são legais, tem ótimas ideias, usa coisas já pré-estabelecidas. Eu senti falta de repente, um hackzinho ou dois adicionais aí. De repente, algo em cima de uma fractalização para falar que é uma bugiganga, em vez de um passo de poder. Ou então algo no quesito de que a mecânica foi apresentada, já existia e não... Só inventou uma coisa nova, que é realmente nova. Os fatos de poder são uma coisa nova, do tipo, o absoluto é absoluto, não adianta quando você choramingue. É um fato absoluto, o fato de poder, entendeu? Então não tem mimimi, você está enfrentando o homem mais forte do mundo, lide com as consequências disso. E assim, use as consequências também. Vai para bombar o seu poder e depois disso, sofra a consequência de você ter estourado todo o seu corpo para acabar com o homem mais forte do mundo. Mas o 4 é basicamente por falta de um pouco mais de orientação para o mestre e para o jogador de como estabelecer o mundo de campanha. Mas o meu suplemento de web está muito bem, obrigado. Não, são raros que eu vejo que eu daria acima de 4. Bom, eu dou 3.75 pelas razões apresentadas, acrescidas do fato em que é um material que visa um jogador experiente com os tropos de supers, não, portanto, um iniciante no tropo de supers pode se sentir perdido na hora de criação de poderes e fatos de poder. E a falta de detalhamento vou ser bem honesto, a falta de listas de poderes e listas e regras para criação de bugigangas puxou a nota para baixo. Aham. Uhum. Só um minutinho, porque eu vou pegar aqui pra gente ver. Fazer a média comparativa. Fazer a média comparativa, né? Que é isso que também o povo quer. Vamos lá. Então, aqui o último que a gente gravou, que foi de Mecha vs Kaiju. Então, 4, 3. 3,91. Ele ficou entre os dois módulos de Atomic Robo. Entre o Atomic Robo, ele derrubou Atomic Robo Majestic 12. Lembrando que a gente já tem com esse 11 produtos comparados e apenas um deles ele não entra na tabela, que é o Ferramentas de Sistema. Ele é considerado uma sessão à parte. Então, assim, não é uma nota ruim. É uma nota até bastante interessante, porque, tipo, se vocês lembrarem Atomic Robo, ele é... Teve o Atomic Robo e o Atomic Robo Majestic 12, que foram analisados no mesmo Fate Masters. E o que acontece é que são produtos que o Majestic 12 ele é só um complemento ao Atomic Robo, digamos assim, um suplemento do suplemento. É uma coisa meio estranha. É um derivado. Então no final das contas, se você for ver, a gente tá com um produto assim, não é um produto ótimo pra Supers, pra Fate, não vamos mentir. A gente já disse aqui que, obviamente, quando Darren Comics, você tem no mínimo aí Darren Comics, World Capes e Venture City, que fazem basicamente a mesma coisa, em alguns momentos muito melhor do que o que é feito por Fate de Quatro Cores. Mas é um trabalho comunitário, é um trabalho totalmente gratuito, é um trabalho que ele não reinventa a roda, é um trabalho bem presente e com um ótimo nível de qualidade dentro das suas especificidades. Eu não gosto nem de dizer que são limitações. Você teve uma diagramação simples contra uma ótima tradução. Basicamente, a gente tem uma média 5 aí nessa brincadeira e pode ser melhor por esforço comunitário. Então, isso não entra no pacote aí. Não, a diagramação foi uma coisa que eu preferi ignorar na hora da avaliação pelo simples fato de que, por ser um esforço comunitário, cabe aos designers da comunidade moverem a bunda um pouquinho e dar um jeito no material. Eu tive aqui uma ideia que de repente pode ser legal. Por que não a gente leva, não faz um desafiozinho, Fitmasters, para a comunidade desenvolver um hackzinho em cima do quatro cores, hein? Já que é um trabalho comunitário, por que não colocar comunidades para trabalhar um pouquinho mais nele? Fica aí a dica, pessoal. Quem quiser aí, criem seus módulos que serão analisados e nós daremos o review do módulo que considerarmos o melhor hack. Beleza, então, gente. Pode aí ir engarafuchando e tal. Até o fim do ano. A gente faz o especial de fim do ano exatamente com o pessoal que produziu os hacks. Pode ser uma ideia. Vocês escutaram, né, escritores? Exatamente. Pra quem quer ser designer... Cossem suas bundas e trabalhem. É. Bom, gente, como a gente viu, né, como a gente viu aí, a gente tem o feito de quatro cores, é um produto, como a gente disse, não é o melhor produto feito pra isso, não é um top produto, né, um Katsu, não é um Dar, mas é um produto bastante interessante, bastante bom, dentro do, como a gente disse, dentro das especificidades, e que compensa muito pra você que tá precisando de algo de super, se de repente não tem o dinheiro e nem o inglês pra enfiar a cara aí nos medalhões. É aquilo, no ruim de tudo, funciona. Então, né, gente, acho que a gente por hoje já tá meio que terminando, né? Sim, sim. Afinal de contas, a gente falou muito sobre um suplemento de quê? 32 páginas? Menos de 40 páginas? Nem pode nem ser chamado de livro, segundo a Unesco. É, são 32 páginas e a gente tá aí por volta de 1 hora e 10 minutos de gravação. 1 hora e 3 minutos, pra ser mais exato. Pois é. Então, gente, considerações finais, antes de a gente dar tchau? É, eu já dei as minhas, Luiz. Bom, eu quero aproveitar e fazer um chamo. Porque... o Cicerone, além de mestre de RPG, é escritor. E sábado, agora em São Paulo, na rua Domingos de Moraes, 1581, vai ser o lançamento de várias coletâneas de contos. Uma delas, a linha Tênue, participa com 2 contos lovecraftianos, no evento chamado Livros em Pauta. Vai ser em São Paulo, capital, próximo ao metrô Vila Mariana. Quem puder comparecer e quiser comprar um livro, sinta-se à vontade. Dia, no caso aí, para as pessoas entenderem... Dia 14. É. É, dia 14 eu vou estar lá perto, mas quem sabe não consiga dar uma passada, que eu vou estar na Dungeon Geek. Uhum. O Livros em Pautas é um congresso de literatura, quadrinhos, RPG e outras mídias nerds. Portanto, apesar de ser um eventual, pode ser interessante para você que... É um evento de RPG também. Então, apareça por lá quem quiser. Flerta um pouquinho. É, eu vou estar na Dungeon Geek, que vou estar com o meu cenário aí de... Quem me conhece, meu cenáriozinho fofo, que fiquem sabendo. O Forleaves. É o Forleaves, e fiquem espertos que no futuro teremos novidades sobre Forleaves. É, e comigo, o pessoal do Crença das Trevas pediu pra eu dar um gaizinho, e até porque é um evento nacional, dia 28 de outubro, em todo o Brasil. Eu tô falando, sim, do Coffee Day, o dia do Chronicle of Darkness no Brasil, e basicamente tem de Belém do Pará até o Rio Grande do Sul, minto, de Roraima até o Rio Grande do Sul, com mesas garantidas e espaços garantidos. É um evento nacional e, quem sabe, a gente não faz uma coisinha assim pra fechar, gente. Fica a dica. Uhum. É, em São Paulo também vai ter com o pessoal da Dungeon Geek organizando. Geek, sim. O Rio vai ter o Saída Masmorra dando apoio. Uhum. É, vai ser... Ah, lembrando, na antiga Terra-média, né, que agora se chama Universo, e é o mesmo local que sempre é a Dungeon Geek. É fácil de chegar. É, aqui no Rio vai ser na Livraria Cultura do Centro. Certo. Então, acho que a gente pode encerrar, né, Rafael? Sim, sim. Eu acho que é quanto mais feito, melhor, gente, não é isso? É, lembrando sempre, né, também é com a comunidade do Movimento Fate Brasil, a hashtag Fate Masters. No Google Plus, vocês nos acham na comunidade que a gente tem lá no Fate Masters. O e-mail. FateMastersPodcast@gmail.com. Mandem suas críticas, sugestões, seus hacks, seus personagens pra gente, porque, como a gente diz, né? Quanto mais feito, melhor, né, gente? Exatamente. E bons pesadelos narrativos pra vocês. E boa noite. Boa noite, gente.